7001 from 7005. Chegou 1250, solo 26, libera direito, chama o solo selador no 2, nesse mal nós. Romeu, com isso, você para 2.000 pés, autorizado em Lexus, que hoje eu posso utilizar. 2.000, autorizado em Lexus, que foi 7 7 0. Guardião 01, tráfego avistado. Pouso a critério no pátio. O vento 1,90 graus, 089. Reporte, falo controlado. Bacana, falo controlado, Guardião 01, muito grato. Fecha as condições. Corinthians, chama a torre de frequência 1-9-3-9-5. 18-9-5, torre grátis, bom dia. Torre Salvador, conduz, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Papá Romeu, Romeu é Corinthians, torre Salvador. Estabilizado no VLR, conduz, Romeu, Romeu, Romeu. Romeu é Corinthians, continua a aproximação, com a atitorização de pouso, ajuste altímetro no 0-9-8. 0-9-8, onda média politicamente externo, cancelamento e pouso 1-7, possível. Seixa, reporte para o cancelamento do plano Romeu Corinthians. Reporte para o cancelamento, Romeu Corinthians. Guardião 01, considere o solo aos 35, frequência livre. Controle 1962, pode passar a sua posição da aeronave 3, por favor? Outubro. Qual é a posição do seu? Se ele já está meio aberto? Afirma, está passando o marcador externo. Beleza, valeu. 62, para informação, tem um helicóptero na posição de 2000 milhas, a 1 mil pés, não interfere na sua aproximação terrestre. Cancelado ao 3,6, está presente curva esquerda, base pela direita, pistola 7, reporte curva final. Autorizando base pela direita, curva esquerda da presente, reportará na final 1-7, Romeu Eco. Charlie, mais que você já disse, chame na papala, ajuste altímetro no 0, Boa noite. Autorizado, alinhar e decolar, pista 104207, ativo 3. Romeu Eco Índia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 107, o vento 140 graus, 10 mais. Autorizando pouso no 7 Romeu Eco Índia. Coimbra, solo aos 39, utilizado táxi, chame e livrando a pista. Alfa Charlie Mike, autorizado. Decolagem piscina 7, o vento 140 graus, 09 9. O C3663 foi examinar e manter, terceiro no zero. Ali mantém o Bruno 962, solo aos 44, libera direito e chama o solo elevador no 2000 decimal 9. 2 a 9. Charlie Mike, decolou aos 4-5, chama o controle salvador no 20, decimal 8. Excelente, grato, alta calibragem. Controle o papapapapa calibragem. Papapapa, alta Charlie Mike, com o papo radar calibragem, segundo o 6 da mão, no 200. Toma 200, alta calibragem. Chama o controle de ficha, frequência 1, 2, 3, 3, 9, 1, 0, alterna 1, 2, 3, 3, 9, 8. Vou direto ao Vatap. Próximo Vatap, é a passagem mais. 3028, a identificação do serviço chegada por mais de 1-0-5-0. Lógica daquilo, confirme o tipo do equipamento. Decolagem 5, meio autorizado alinhar e manter a cabeceira no lugar. Thank you. Alfa 25, controle. Alfa. Genética está pequeno, cheque seu transponder. Eu estou recebendo ele aqui, passando no meu 050 a seguida. Porém, ele está identificando o tempo inteiro. Como meu gosto prossiga para todos? Sobre o meu Golf, para informação, helicóptero mantendo 510, aproximadamente a 2 milhas afastado da Ismar, reportes quando fora do solo, um vento de 1.0 graus, era mais mal. Aqui na tomada de mais. Então, Alpha 10 Mike, procede... Instrumento? Fica sendo, né, se der pra colocar, a gente comprou a da rotatória pra pousar o acesso. Tá, Alpha 10 Mike. Curva então agora a direita na proa 040, inicia descida pela no 1510, ajuste, corretal, inicia descida da 4.010, ajuste Salvador no 098 e reporta para mudança de rádio em volta. Afirmativo, direita 040, descida para 4000 com a 1018, reportará para mudança de rádio do Alfa Cali Mike. Siga a via corredores visuais, ajuste em Salvador no 018, reporta iniciando o descida. Tomando mais consciente. Vamos mostrar. 7.63 da guarda. Essa falsa serve mais que ele fica alguma coisa no solo? Olha aqui, Sarita. Sente. Alfa TL Mike, completa a curva direita por 100. Direita 100, Alfa TL Mike. Primeiro, será que ele precisa? Afirma, agora não estou recebendo sua altimetria. É que eu desliguei, iniciei, daqui a pouquinho amanhã. Muito grato. Azul 4082, desça para 2.000 pés, ajuste no 08, autorizado Electric Trace, porta estabilizada, informo 3 helicópteros nas proximidades de Luna, 1 a 500 pés e outra 1 no meu pé, não interferem na sua aproximação. Pensando 25 decimal no 0, alterna 1 no 23 decimal 8, solicita para a direta de morte, mas não consigo contar. Então, 05, atento ao vetor do Delta, à sua direita, 506. Guardião 05, tá, 507. Até o meu Delta, eu te prossiga. Até o meu gosto, atento ao guardião 05, mantendo 1 no meu 10, e Vitor até Delta 510, nesta região. Até o meu Vitor até Delta, informo o tráfego do até o meu gosto, estou seguindo para 27, 710 agora. E aí, então, para o Vitor Hotel Delta. Guardião 05, informo o próximo sinal do Hotel Augusta 707, no segundo para a Vila 17. Guardião 05, suficiente, eu falo. Profunda, Papa Alfa, CL Mike, cancelado no 459, desça para 1.500 pés, ajuste no 017. Levaram a Alfa, acessando para 1.500 pés, lá o autorizaria já da presente a prova da rotatória? Alfa CL Mike, afirmo, autorizado em rotatória, em condições de completar a aproximação da voa direta rotatória? Sim, achei, Sérgio. Minha 356, aciona a identificação, vista para o nível de voo 090, vim chegar a voo média 1. 382 afastado, né, tá autorizado? 5382, ativo, repasse estabilizado. Cliente, parceiro, 82. Fale o papapapapa, tá demais, fale 5360 pela esquerda pra perder a altitude. Papá total, tá demais, que esse é... 360 com curva pela esquerda. Alfa Charlie Mike, inicial 360 com curva pela esquerda. Papá Tango Terra Golf Oscar, passa 360 pela esquerda, para o sequenciamento. 360 pela esquerda, Terra Golf Oscar. Tango 556, chama o centro Recife, frequências 1.25.0, alterna 1.23.8. 1.25.0, ainda não recebeu fotimetria. Ok, agora cruzando 9.000. Vitorinho direto, autorizado ingresso, está 1.7, chamei ele pronto. Estabilizado azul 4082. 4082, chama a torre frequência 118.95. 8295, 4082. Torre Salvador azul 4082, bom dia. Azul 4082, tráfego acertado. Autorizado, pouso Piston 0, vento 150 graus, 099. Pouso autorizado, 750.9, 4082. Fale mais que solicita para o final da hora, 7. Charlie Mike chama a torre de frequência 118.95. 185, graças, volta para lá. Senhor, finalizou 360. Alta Charlie Mike, a torre? Está prestes a acertar a final da 1.7, está de volta com a aeronave na final da 1.0. Presidente, o Alfa Charlie Mike inicialmente realiza um 360 na vertical do CEASA, reporte interceptor na final 1.7. Afirmativo, vai realizar o 360, vai ficar com o CEASA e reformará a final da 1.7. O Alfa Charlie Mike, a torre? Você é a solução. Condições de descer para 1.000 pés? Sim, descendo para 1.000 pés, Alfa Charlie Mike. Gente. Tango, Serra do Céu, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Chama na torre 118, decimal 95, Papa Romeu, Serra do Céu. Tango, Lima, Lima Eco, Centro. Toma, Papa Romeu, Thiago Fiocca, na frota Seasa, visual com o campo. Thiago Fiocca, mantendo o número 1500, sai com o afirmativo, Thiago Fiocca. Gente, eu informo o Eco no 21, o Xingu, mantendo 1000 pés na vertical do Seasa com 360. Visual, Thiago Fiocca. Victor Indy Juliette, especializado em colégio de Sino 7, o vento 120 graus, 109. Volta Charlie Mike, informação no 1500 pés, prosseguindo para a vertical do Seasa, um Charlie 150. Positivo, está agora atingindo 1000 pés, o Alfa Charlie Mike. Autorizado final 17, Alfa Charlie Mike, aguarda a direção de pouso. Aguardando o final, só para a faixa de treino, Alfa Charlie Mike. O azul 4082, Paulo 05, libera a direita, um chão pela zona, 21, no sinal 9. Direita 219, 4085. Alfa Charlie Mike avistado, autorizado com o sistema 7, o vento 130 graus e 109. Alfa Charlie Mike. Polícia Salvador, o Santos 3745 no ponto 0 pronto. 3745 mantém o ponto 0 para o sistema 0. Mantém. Thiago Fiocca, torre. Thiago Fiocca na escuta. Thiago Fiocca, autorizado final na 7, reporte vertical de RIMAS. Autorizado final na 7, reportará na vertical de RIMAS, Thiago Fiocca. Visão 3500 pés. Autorizado na proa 260, subir para 2500 pés. O Victor em inglês de LED. Muitíssimo obrigado, Thiago. E aqui, mais desculpa, mais mais. Controle de saúde, guardião 05. Guardião 05, precisa. Está abandonando aqui o setor do 2 de julho, está formando o litoral para retorno da Madonca, revelado em 1000 pés. Vazão 05, certo. Motel 96, reporte no prazer do Parque de Santos. Para funcionar o prazer do Parque de Santos, o Guardião da Vida. Estacionei a 6356, autorizada. Direto com a Vida 366, do satélite de voo 050. Autorizado direito, rapaz, se assinar a frequência livre. Direito, rapaz, abraço. Alto, peraí. 3191, decolou 08, um controle de colador no 2020. 08, 3191. 3191, contato radar, via saída de São José, fuga para nível de voo 340. 340, 3191. Passando 3 e 0, o Juliette Cabecchino. Juliette Cabecchino, frequência livre. Região 05, informa que a alça 34, a 205 mil, cruzando 1.200 pés, em subida para 2.500 pés, no rumo oeste. Guardião, acerto, tá? Até o Vitor Lindo Gilberto, informa ali 4 alça, que é 50, mantendo 1.100 pés, no rumo de Sarapuã. Tá bravo, 2 de julho, 99 de sol. Autorizado decolagem pistão 0, vento 140 graus, 099. Autorizado decolagem pistão 0, 137. Desce até 4.000 pés, informa um tráfego na sua posição de 1h15, rumo a oeste, usando no limite de pés para 2.500 pés, um papa alfa 34. Via chegada para Mediana, desça para nível de voo 050. O ajuste no 098. Controle Salvador, Tantra 745, bom dia. Tantra 745, contato radar, via saída de São Bruno, suba para nível de voo 360. São Bruno 360, quando possível, uma proa mais à frente, direita, tipo lisa, nos ajudaria. 3745, após 2 mil pés, voo direto salvo. Após 2 mil pés, direto salvo, obrigado. 3005, chama torre, frequência 118, decimal 95. 1895, guardião 105. Para 2500 pés, autorizada final terminada da pista 10, até estabilizada. O ajuste de Salvador 10107. 2700, para o GRAE, o ajuste altímetro 1017, o vento de 140 graus, 109. 10107, guardião 10107. 3478 autorizado, direto TAP. Ajuste no 07. 145, chama o centro de Recife, frequência 125.1, ATN 123.8. Coluna 250, tudo certo, colagem 50, vento 140 graus, 09. Pelo gato, 50. Coluna 250, decolou 22, chama o controle escalador no 20, décima 8. 208, obrigado, 250. Controle Salvador, 250, boa tarde. Coluna 250, boa tarde, contato radar, via Santa Pucra, estuda para nível de voo 350. Via Pucra, 350, eu vou... Pode fazer a Pucra com a referência, 250. Autorizado, via Pucra, Coluna 250. Esquerda curva, 50. Mantenha-se a proa por mais 2 minutos, aguarde a autorização para voar direto para a asa. Estou direto para a asa por mais 2 minutos, Lima Eco. Fechando a linha 213, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, ATM 123, decimal 8. MA213, controle. Escuta, MA213. Chame o centro de Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. Recife 1238, muito obrigado. Isso é 3.618, Lima, Lima Eco, conhece a posição criada? Negativo, Lima Eco conhece a localidade. Gente, então vou na proa 090 por 3 minutos. Proa 090 por 3 minutos, Lima Eco. Então é 3.813 ADL, mantém, que é terceiro no zero. Mantém. 250, chama o 7 Recife, frequência